foi fácil de se desvendar. O labirinto pra se sentir bem. Agora o dia não vai me importar. Eu sei que a vida vai muito além. Eu estive pensando em como mudar o mundo, mas acho que me afoguei em pensamentos profundos. Encontrar a solução não é tão fácil assim. Achar um novo começo ou o definitivo fim. Fim que o povo ainda procura. Fim que para alguns é chamado de cura. Que serve de grande ajuda, que o rumo da vida muda. Que somente a fé de pé o segura. Faz mais questão cansar de tanto sofrimento. Que ainda se perguntam, eu errei em que momento? Filho tinha futuro, tinha muito talento, mas que largou tudo e jogou tudo ao vento. Cada um tem sua taxa de culpa. Porque numa guerra é em grupo que se luta. A recompensa a gente vê depois. Tem que ter coração forte, ele se parte em dois. Não fique dividido, nem desiludido. Olhe ao seu redor, escute seus amigos. Mensagem todos tentam nos passar. Em casa, na rua ou em qualquer lugar. Mensagens negativas, mensagens positivas. Depende de você, quais vão ser absorvidas. Turbilhão de conselhos sempre vão aparecer. Eu só sou mais um dizendo isso pra você. Então chega, vai. Levante e corre atrás, quando se trata de nós mesmos sempre exigimos mais. Só queremos a paz, não queremos saber a diferença entre existir e intensamente viver. É só prestar atenção no que diz o coração, como alto-falante gritando união. Sigo personalidades que me fazem bem, resistindo com o pensamento de que a vida vai além. Não foi fácil de se desvendar o labirinto. Hoje decidi apostar tudo em verso e prosa. Trazer oportunidade pra quem não teve proposta. Entre as rimas se deslocam minhas lutas e minhas apostas. Já não sobrou nenhum dos que cuspiram nas minhas costas. É com as rimas que eu sigo meu caminho. Ajudo aos chegados e também os que estão sozinhos. Me preocupo na mensagem que passo pro irmão, pra que ele seja salvo como ocorreu comigo. Então, ouça nosso som, compreenda e reflita. Faça do seu sonho uma nova alternativa. Dê valor aos seus dons, são eles que te motivam. É nessa hora que você entende o sentido da vida. Sim, parece ser muito fácil falar, mas mano, se eu não fizer, quem vai lhe ajudar? Aproveita e corra, pois ainda há tempo. E seja você um porta-voz do sentimento. Repare no coro divino, que a cada tom você vem sentindo. Além de família, amigos, você tem uma meta. E junto aos seus sonhos chegam na hora certa. Não desista agora de maneira alguma. Não se torne mais um que só vaga pela rua. Felicidade passageira não traz lucro algum. Se eu não sou, então não seja mais um. Porque não quero pra ninguém a vida que passei, as dores e as mágoas que apenas eu levei. Já que só eu sei, então determinei. Dono do meu destino, logo me intitulo rei. Quando digo rei do meu universo, é só vez de apostar tudo em prosa e verso. Ao final da luta, teu oração será também um hino resumido em a vida vai além. Nunca foi fácil de se desvendar o labirinto pra se sentir.